180 estavos prescrito que quando a morte se apresentar a algum de vós, se deixar bens, que faça testamento equitativo em favor de seus pais e parentes, este é um dever dos que temem a Deus. 181 E aqueles que o alterarem, depois de o haverem ouvido, estarão cometendo grave delito. Sabeis que Deus é onipotente, sapientíssimo. 182 Mas quem, suspeitando parcialmente ou injustiça 69 da parte do testador, emendar o testamento para reconciliar as partes, não será recriminado porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 183 Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito 70 a vossos antepassados, para que temais a Deus. 184 Jejuareis 71 determinados dias, porém, quem de vós não cumprir jejum, por achar-se enfermo ou em viagem 72, jejuará, depois, o mesmo número de dias. Mas quem, só à custa de muito sacrifício, consegue cumpri-lo, vier a quebrá-lo, redimir-se-á, alimentando um necessitado, porém, quem se empenhar em fazer além do que for obrigatório, será melhor. Mas, se jejuardes, será preferível para vós, se quereis sabê-lo. 185 Mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado ao Corão, orientação para a humanidade e evidência de orientação e discernimento. Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar, porém, quem se achar enfermo ou em viagem jejuará, depois, o mesmo número de dias. Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número de dias, e glorificai a Deus por ter-vos orientado, a fim de que, lhe, agradeçais. 186 Quando meus servos te perguntarem de mim, dize-lhes que estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante quando a mim se dirigir. Que atendam o meu apelo e que creiam em mim, a fim de que se encaminhem. 187 Está-vos permitido, nas noites de jejum, acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vossas vestimentas 73 e vós o sois delas. Deus sabe o que vós fazíeis secretamente, porém, absorveu-vos e vos indultou. Acercai-vos agora delas e desfrutai do que Deus vos prescreveu. Comei e bebei até a alvorada, quando podereis distinguir o fio branco do fio negro. Retornai, então ao jejum, até ao anoitecer, e não vos acerqueis delas enquanto estiverdes retraídos nas mesquitas. Tais são as normas de Deus, não as transgridais de modo algum. Assim Deus elucida os seus versículos aos humanos, a fim de que o temam. 188 Não consumais as vossas propriedades em vaidades, nem as useis para subornar os juízes, a fim de vos apropriardes ilegalmente, com conhecimento, de algo dos bens alheios. 74. 189 Interrogar-te-ão sobre os novilúnios. 75. Dize-lhes, servem para auxiliar o homem no cômputo do tempo e no conhecimento da época da peregrinação. A virtude não consiste em que entreis nas casas pela porta traseira. A verdadeira virtude é a de quem teme a Deus, para que prospereis. 76. 190 Combatei. 77. Pela causa de Deus, aqueles que vos combatem, porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. 191 Matai-os onde quer se os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada. 78 A menos que vos ataquem. Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. 192 Porém, se desistirem, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 193 E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os iníquos. 194 Se vos atacarem o mês sagrado, combatei-os no mesmo mês. 79 E todas as profanações serão castigadas com a pena de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o, da mesma forma, porém, temei a Deus e sabei que Ele está com os que o temem. 195 Fazei dispêndios 80 pela causa de Deus, sem permitir que as vossas mãos contribuam para a vossa destruição, e praticai o bem, porque Deus aprecia os benfeitores. 196 E cumpri a peregrinação e a 80 a serviço de Deus. Porém, se fordes impedidos disso, Dedicai uma oferenda do que vos seja possível e não corteis os vossos cabelos até que a oferenda tenha alcançado o lugar destinado ao seu sacrifício. Quem de vós se encontrar enfermo, ou sofrer de alguma infecção na cabeça, e a raspar, redimir-se-á mediante o jejum, a caridade ou a oferenda. Entretanto, em condição de paz, aquele que realizar uma antes da peregrinação, deverá, terminada esta, fazer uma oferenda daquilo que possa. E quem não estiver em condições de fazê-lo, deverá jejuar 3 dias, durante a peregrinação, e 7, depois do seu regresso, totalizando 10 dias. Esta penitência é para aquele que não reside próximo ao recinto da mesquita sagrada. Temei a Deus e sabei que é severíssimo no castigo. 197 A peregrinação realiza em meses determinados. 81 Quem a empreender, deverá abster-se das relações sexuais, da perversidade e da polêmica. Tudo o que fizerdes de bom Deus o saberá. Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a devoção. Temei-me, pois, ó sensatos. 198 Não sereis censurados se procurardes a graça do vosso Senhor, durante a peregrinação. Quando descerdes do Monte Arafate, recordai-vos de Deus perante os monumentos sagrados. 82 E recordai-vos de como vos iluminou, ainda quando ereis, antes disso, dos extraviados. 199 Descei, também, de onde descem. 83 Os demais, e implorai perdão de Deus, porque é indulgente, misericordiosíssimo. 200 Quando celebrardes os vossos ritos, recordai-vos de Deus como vos recordar dos vossos pais. 84 Ou com mais fervor. Entre os humanos há aqueles que dizem, ó, Senhor nosso, concede-nos o nosso bem-estar terreno. Porém, não participarão da aventura da outra vida. 201 Outros dizem, ó Senhor nosso, concede-nos a graça deste mundo e do futuro, e preserva-nos do tormento infernal. 202 Estes, sim, lograrão a porção que tiverem merecido, porque Deus é destro em ajustar contas. 203 Recordai-vos de Deus em dias contados. 85 Mas, quem se apressarem, deixar o local, após 2 dias, não será recriminado, tampouco pecará aquele que se atrasar, se for temente a Deus. Temei a Deus, pois, e sabei que sereis reunidos perante Ele. 204 Entre os homens há aquele que, falando da vida terrena, te encanta, invocando Deus por testemunha de tudo quanto encerra o seu coração, embora seja o mais encarniçado dos inimigos dele. 205 E quando se retira, eis que a sua intenção é percorrer a terra para causar a corrupção, devastar as semeaduras e o gado, mesmo sabendo que a Deus desgosta a corrupção. 206 Quando lhe é dito que tema a Deus, apossa-se dele a soberbia, induzindo-o ao pecado. Mas o inferno ser-lhe-á suficiente castigo. Que funesta morada! 207 Entre os homens há também aquele que se sacrifica para obter a complacência de Deus, porque Deus é compassivo para com os servos. 208 Ó fiéis, abraçai o Islã na sua totalidade e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. 209 Porém, se tropeçardes, depois de vos terem chegado as evidências, sabei que Deus é poderoso, prudentíssimo. 210 Aguardam eles que lhes veem o próprio Deus, na sombra dos cirros, juntamente com os anjos e, assim, tudo esteja terminado, sabei que todo retornará a Deus. 86 211 Pergunta aos israelitas. 87 Quantos sinais evidentes lhes temos mostrado? Mas quem deturpa conscientemente as mercês de Deus, depois de lhes terem chegado, saiba que Deus é severíssimo no castigo. 88 212 Foi abrilhantada a vida terrena aos incrédulos e, por isso, zombando os fiéis, porém, os tementes prevalecerão sobre eles no dia da ressurreição, porque Deus agracia imensuravelmente quem lhe apraz. 89 213 No princípio os povos constituíam uma só nação. Então, Deus enviou os profetas como alvissareiros e admoestadores e enviou, por eles, o livro, com a verdade, para dirimir as divergências a seu respeito, depois de lhes terem chegado as evidências, por egoística contumácia. Porém, Deus, com a sua graça, orientou os fiéis para a verdade quanto àquilo que é causa das suas divergências, Deus encaminha quem lhe apraz a senda reta. 214 Pretendeis, acaso, entrar no paraíso, sem antes terdes de passar pelo que passaram os vossos antecessores? Açoitaram-nos a miséria e a adversidade, que os abalaram profundamente, até que, mesmo o mensageiro e os fiéis, que com ele estavam, disseram, quando chegará o socorro de Deus? Acaso o socorro de Deus não está próximo? 215 Perguntam-te que parte devem gastar, em caridade. Dize-lhes, toda caridade que fizerdes, deve ser para os pais, parentes, órfãos, necessitados e viajantes, desamparados. E sabei que todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. 216 Estava-vos prescrita a luta, pela causa de Deus, embora o repudieis-se. É possível que repudieis algo que seja um bem para vós e, quiçá, gosteis de algo que vos seja prejudicial, todavia, Deus sabe todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. 217 Quando te perguntarem se é lícito combater no mês sagrado 90, dize-lhes, a luta durante este mês é um grave pecado, porém, desviar os fiéis da senda de Deus, negá-lo, privar os demais da mesquita sagrada e expulsar dela, Maca, os seus habitantes é mais grave ainda, aos olhos de Deus, porque a perseguição é pior do que o homicídio. Os incrédulos, enquanto puderem, não cessarão de vos combater, até vos fazerem renunciar à vossa religião, porém, aqueles dentre vós que renegarem a sua fé e morrerem incrédulos tornarão as suas obras sem efeito, neste mundo e no outro, e serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 218 Aqueles que creram, migraram e combateram pela causa de Deus poderão esperar de Deus a misericórdia, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 219 Interrogam-te a respeito da bebida inebriante 91 e do jogo de azar F igual número 92 maior 92, dize-lhes, em ambos há benefícios e malefícios para o homem, porém, os seus malefícios são maiores do que os seus benefícios. Perguntam-te o que devem gastar, em caridade. Dize-lhes, gastai o que sobrar das vossas necessidades. Assim Deus vos elucida os seus versículos, a fim de que mediteis, 220 nesta vida e na outra. Consultar-te-ão a respeito dos órfãos, dize-lhes, fazer-lhes o bem é o melhor. E se misturardes vossos assuntos com os deles, serão vossos irmãos. Sabei que Deus distingue o corrupto do benfeitor. Porém, se Deus quisesse, ter-vos-ia afligido, porque é poderoso, prudentíssimo. 221 Não desposareis as idólatras até que elas se convertam, porque uma escrava fiel é preferível a uma idólatra, ainda que esta vos apraza. 93 Tampouco consintais no matrimônio das vossas filhas com os idólatras, até que estes se tenham convertido, porque um escravo fiel é preferível a um livre idólatra, ainda que este vos apraza. Eles arrastam-vos para o fogo infernal, em troca, Deus, com sua benevolência, convoca-vos ao paraíso e ao perdão e elucida os seus versículos aos humanos, para que dele recordem. 222 Consultar-te-ão acerca da menstruação, dize-lhes, é uma impureza. 94 Abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação e não vos acerqueis delas até que se purifiquem, quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas, como Deus vos tem disposto, porque ele estima os que arrependem e cuidam da purificação.